Mixtape antes, depois, é uma compilação de músicas, versões de músicas, remixes que não fizeram parte dos trabalhos anteriores e nem farão parte do próximo. Antes, depois, porque começa com as músicas mais antigas e terminando com as mais recentes. Mixtape antes, depois.